um pedaço de pão. Eu confesso, me dói lá no fundo do meu coração. Me pergunto onde foi que erramos, qual é a solução? Nós erramos quando não ensinamos, não damos educação. Não adianta apontar os culpados e não reagirmos. Se sabemos onde está o erro, por que não corrigimos? Só com raça, amor e vontade no peito vamos recomeçar, fazendo direito, com certeza para nossas crianças. Ainda tem um jeito, com certeza para nossas crianças. Ainda tem um jeito. Quando ouço notícias que falam do pequeno marginal, observo o descaso daqueles que dizem que é normal. Oh meu Deus, quando é que essa gente vai se despertar? Estender finalmente as mãos para ajudar a mudar. Não adianta apontar os culpados e não reagirmos. Se sabemos onde está o erro, por que não o corrigimos? Só com raça, amor e vontade no peito vamos recomeçar, fazendo direito, com certeza para nossas crianças. Ainda tem um jeito, com certeza para nossas crianças. Ainda tem um jeito. Eu espero que você medite com muita atenção. Veja quanto ensinar as crianças é um ato cristão. Você sabe que é só se importar e seguir a razão, e o futuro não será inimigo, será um irmão. Não adianta apontar os culpados e não reagirmos. Se sabemos onde está o erro, por que não corrigimos? Só com raça, amor e vontade no peito vamos recomeçar, fazendo direito, com certeza para nossas crianças. Ainda tem um jeito, com certeza para nossas crianças. Ainda tem um jeito.